Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu recebo aqui no estúdio o candidato Márcio Rosa, ele que concorre, né, a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Partido Social Democrático, PSD, número 5567. Bom dia, Márcio. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e com certeza teremos um momento ímpar, que é discutir o futuro do Brasil pelos próximos 4 anos. Vamos estar aí debatendo hoje, participando dessa entrevista que foi dos outros candidatos, mas esperamos poder contribuir e esclarecer as dúvidas que a sociedade ainda tem. Márcio Rosa, que é vereador aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas eu gostaria que você se apresentasse justamente ao nosso público, né, que estamos sendo ouvidos não só em Foz, mas em municípios aqui do oeste do Paraná. Por favor, né, conte um pouquinho aí aos nossos ouvintes sobre quem é você e sua trajetória também aqui na nossa região. Sou do interior do Paraná, sou vereador em Foz do Iguaçu, já estive como conselheiro tutelar, já fui presidente do Conselho Municipal de Centro Social, presidente de Casa Abrigo, entidade de acolhimento, e também hoje como vereador fiz parte do Conselho de Ética, onde participamos por uma série de processos de quebra de decoro, inclusive que culminou em cassação de alguns vereadores. Presidi o conselho, como presidente, o conselho de a Comissão de Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Lazer, dentre outras 4 comissões que estávamos. E decidi, justamente por estar vivendo um momento diferente, primeiro mandato de vereador, e vendo a necessidade de termos representantes que realmente representem a renovação, mas também que façam política de forma ética. Então, a gente vai estar debatendo posteriormente questões orçamentárias, mas vale a pena a gente lembrar que nós estamos vivendo um momento diferente na eleição, no Brasil, de corrupção, e precisamos combater a corrupção. Mas combater de que forma? Combater dando exemplos, falando e fazendo com que o discurso seja o mesmo da prática, que é o que a gente não tem visto. Nós estamos passando por um momento bastante complexo, e devido a todos esses fatores, me coloquei à disposição do eleitor, do cidadão iguaçuense, da região oeste, do Paraná, como representante da infância e juventude, do qual sou presidente hoje licenciado da Associação de Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros do Paraná, e também pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Hoje nós estivemos conversando com algumas lideranças, alguns amigos, e optamos marcar esse registro, e com certeza com viabilidade, para poder representar não só a cidade de Foz do Iguaçu, mas a região oeste do Paraná, o estado do Paraná e a infância e juventude, que pela primeira vez na história do estado tem um representante nato, alguém que represente a categoria, não apenas por palavras, mas sim efetivamente que nasceu de dentro dessa categoria. E até isso é um esclarecimento importante que a gente precisa fazer aqui para o ouvinte com relação ao seu registro de candidatura, porque no começo, até quando foi protocolado ali, o seu nome ele não aparecia na listagem da coligação. Atualmente, está tudo certo, deferido, como é que está a situação? Está tudo correto, nós tivemos um pequeno atraso no registro, questões burocráticas e de convenção e registro, mas está correto, tivemos esse pequeno intervalo de tempo, mas estamos trabalhando bastante, temos uma equipe bastante sólida, forte em todo o estado, e esperamos até o dia 7 de outubro para a vitória. E essa é outra pergunta que eu vou fazer também com relação ao trabalho que está sendo feito fora aqui da cidade de Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que Foz do Iguaçu, historicamente, tem dificuldades para conseguir eleger representantes para a Câmara dos Deputados, em razão da própria quantidade de votos da região, da dificuldade em fazer votos, né, dos candidatos locais em fazer votos fora aqui de Foz do Iguaçu. Como é que está sendo trabalhada essa sua campanha? Vale a pena nós lembrarmos que os candidatos, hoje o deputado federal, além de representar uma região, ele tem um compromisso com o estado e com a nação. Porque ele é um deputado federal, ele vai ser um clínico geral, ele tem que entender de economia, do agronegócio, da geração de emprego, porque as decisões vão afetar diretamente o Brasil. Mas em relação ao seu estado, sua região que ele representa e as categorias, demandas das bandeiras a qual defende também, que é a educação, entre outras. A cidade de Foz do Iguaçu sozinha tem dificuldade de eleger candidatos pela pulverização de votos, que é natural. E nós temos um trabalho, sabendo disso, nós temos um trabalho fora de Foz, hoje como representante acredito que hoje, legitimamente, candidato a deputado federal, o único representante da infância e juventude do estado como candidato, nós temos capilaridade, nós temos profundidade de votos e pessoas que trabalham por essa bandeira em todo o estado, nos mais diversos municípios. Então, esperamos ter uma votação expressiva fora de Foz também, para complementar a votação aqui da cidade e, com certeza, estarmos aí conseguindo garantir uma cadeira no Congresso Nacional. Sua coligação é a coligação Muda Paraná, né, que é composta por PSD, PSC, PR, PPS e Podemos. Qual que é o cálculo que vocês estão fazendo aí com relação à quantidade de votos necessárias, né, para pegar uma das cadeiras que a coligação fará na Câmara dos Deputados? Então, Guilherme, essa conta é uma conta bastante complexa, até para o cidadão entender, porque ele tem uma série de fatores. É difícil ter uma previsão exata. As pessoas às vezes falam com muita convicção que precisa de X ou Y voto e não é desta forma que se faz o cálculo. Nós somos, cada partido hoje precisa de 180 mil votos aproximadamente para fazer um deputado. Soma o voto de todos os candidatos, a cada vez que fecha essa legenda ele vai diminuindo depois da segunda, terceira, mas vai garantindo as cadeiras e deputados. A coligação estima-se que se faça 10 deputados nesse grupo. E desses 10 deputados que façam, nós esperamos ser um deles. Então, nós temos o voto de legenda partidário, a linha de corte que o partido estima é na casa de 70 mil votos aproximadamente, mas isso pode ser 50, pode ser 80, não tem como você prever algo de forma com exatidão, porque depende muito da votação, e mesmo com não está sendo levado em consideração nessas contas o grande número de abstenção de votos brancos e nulos que vai ter, que vai mudar todos os coeficientes de todas as coligações. Então, de repente, logo esse número pode baixar para 40 mil votos, depende muito de como vai ser a dinâmica dessa eleição, que acredito que vai ser bastante diferente, e me chama a atenção, quando a gente vai para a rua, conversa com as pessoas, que aparentemente nós temos mais da metade da população que ainda não sabe quem são seus candidatos a deputado e a senador. Então isso é preocupante, porque não se tem a perspectiva de como vai ser essa decisão de voto, faltando 4 dias para as eleições. Pois é, 4 dias realmente para as eleições, já estamos aí em 3 de outubro. Se eleito ali no domingo, quais são as principais bandeiras que você pretende levar lá para o Congresso Nacional? As nossas bandeiras, dentre todas que temos que defender, porque, como a gente colocou, o deputado, além de ser um deputado de uma nação, ele tem que ter uma visão geral de todo o país, tanto econômica, geração de emprego, na área social, educação. Mas eu acredito que dentro desse contexto todo, nós tivemos alguns retrocessos no sistema educacional e temos também que ter avanços, investimentos. Não consigo aceitar que se coloque uma barreira para novos investimentos na educação. Mesmo porque nós temos uma população aumentando constantemente, hoje na média está 1,9 por família, a questão de filhos. Então, se nós estamos aumentando a população e não aumentamos os investimentos na educação, nós vamos precarizar a educação no país. Então, cada vez a educação vai estar pior, não melhor. Então, nós temos que corrigir algumas falhas que foram cometidas no passado, principalmente em questão à educação. A segurança pública também é um tema que toca a população, tem um anseio pela população, mas também temos que saber que para fazer segurança pública, nós temos que ter outros setores da economia funcionando, que é a geração de emprego, economia e renda. Nós temos que ter as pessoas estudando, nós temos que ter as pessoas com habitação, porque a criminalidade, nós pegamos, por exemplo, Foz, que nós temos todas as forças policiais em Foz. Polícia Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, os órgãos que compõem a segurança pública do país. E é uma das cidades que tem mais policiais por metro quadrado no Brasil. E isso não inibe a criminalidade também. Então, não é só a questão do ostensivo, mas sim você dar condições para que as pessoas, tirar as pessoas dessa zona onde que elas vivem, acabar de uma certa forma com a economia, gerando emprego e dando moradia para essas pessoas, através, obviamente, que elas com incentivos, que seja governamental, com o trabalho ou com programas, onde a gente venha combater a criminalidade no país também. Fora isso, hoje, como representante da infância do Estado, nós temos uma bandeira, fui conselheiro tutelar, como conselheiro atuamos imensamente no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e vários outros crimes cometidos contra as crianças, e queremos continuar defendendo a infância do Brasil, defender os conselhos tutelares, defender o sistema de garantia de direitos da infância, que compõe os centros sociais, os psicólogos, os pedagogos, as equipes multidisciplinares, e também com uma visão diferenciada para o ser humano. Hoje nós temos visto muito discurso e pouca prática, muito se fala e pouco se faz. E o maior exemplo disso é a própria cidade de Foz do Iguaçu. Tivemos, desde que estamos aqui, se fala que vai acontecer a questão da segunda ponte. Chegou o período eleitoral, é segunda ponte, perimetral leste, é o mesmo discurso de sempre. E na efetividade, fica para o próximo ano pós-eleição. Então a gente tem que sair desses discursos marcados, batidos, que agora vai dar certo, que agora eu vou fazer primeiro para depois ser divulgando. Então nós precisamos, eu vivo aqui, sou vereador, faço minhas atividades aqui na cidade, conheço a população, conheço os anseios da cidade, conheço os anseios da infância, sou professor, sei a necessidade da educação também, e estou preparado hoje quero continuar o trabalho que a gente tem feito na Câmara de Vereadores, mostrando que é possível combater a corrupção, porque nós já mostramos que fizemos isso anteriormente, com os processos dentro do Conselho de Ética, algo inédito na cidade. Também a nível de Brasil, a gente tem visto um grande protecionismo, e a gente tem mostrado que é esse o caminho. Então, queremos continuar esse trabalho no Congresso e sendo um representante da sociedade, onde a população realmente vai ter voz e vez, e não vamos estar lá a mero serviço de empreiteiras ou de grupos econômicos, e ser um despachante desses grupos e não da sociedade. O poder, ele emana do povo e deve ser para o povo. Pois é, uma das questões realmente, né, como você colocou aqui, até a questão de obras públicas aqui para a cidade de Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que Foz, por ser a maior cidade brasileira de fronteira, por ter aí Itaipu Binacional, o Parque Nacional do Iguaçu, instituições como a Receita, como a Polícia Federal, muito presentes aqui na cidade, também uma universidade federal, né, instalada na cidade, ela depende de vários pontos, né, relativos à administração lá em Brasília. Só que, historicamente, a cidade não tem conseguido se firmar, justamente, né, conseguir representantes lá na capital federal. Como é que você vê essa questão da representatividade? Como deputado lá em Brasília, seria possível trazer recursos para a cidade também? Como é que você enxerga essa questão? Desculpa. O deputado, hoje, ele tem uma força, além das emendas parlamentares, que eu particularmente não sou tão favorável assim a elas, porque eu acho que se torna uma barganha, e a manutenção dos deputados no poder através de uma negociação, porque eles mandam recursos para os municípios condicionados a votos. E isso acaba dando a perpetuação daqueles que estão no poder, porque eles têm quatro anos fazem política com um recurso público. Deveria aumentar a partilha dos municípios nesses valores, e o município diretamente ter acesso a esses valores, que são dos municípios, e fazer a distribuição. Porém, os deputados têm muita força política, além dessas emendas parlamentares que são destinadas aos municípios, nas articulações. Nós temos aqui um dos grandes exemplos, é o Parque Nacional do Iguaçu, onde ele mantém os parques nacionais do Brasil inteiro. E isso, politicamente, você consegue articular, de repente, para que 30% dessa arrecadação fique em Foz, investimentos ambientais, de infraestrutura, mas que fique na cidade. Articulações junto com o Itaipu Binacional, com o próprio governo, nos programas que vão saindo, você tem que ter alguém lá que esteja com um olhar diferenciado para o Estado, para trazer também esses recursos quando surgem para o Estado. Mas não fazer disso uma barganha, como tem sido feito, e sim de uma forma justa, equilibrada, e trazer sim os benefícios necessários. Foz perdeu muito já por não ter deputado federal. Se nós calcularmos em emendas parlamentares, em aproximadamente 20 anos, cerca de 20 a 50 milhões por ano, o que você consegue entre emendas individuais e coletivas, qual é o montante que nós perdemos já de recursos para a cidade? Cascavel sempre tem quatro, sempre tem aderência a essas emendas, esses valores, e acaba tendo novos investimentos. Então a gente acaba ficando sempre por último, e ficamos sendo uma cidade de muitos deputados que não tem um compromisso efetivo com a cidade, que daí fica com migalhas, mandei 600 mil, mandei 1 milhão, e a cidade acaba pulverizando esses votos e não consegue ter um representante legítimo que possa olhar efetivamente para a cidade, das necessidades, dos anseios, e ter alguém que vive aqui, que conhece realmente, não que vem aqui apenas no tempo de eleição para pedir votos e está, de repente, tirando proveito da cidade e não trazendo o benefício que a cidade realmente merece. Eu até costumo falar que não basta ser de Foz, tem que ter compromisso com Foz do Iguaçu. Temos aqui um ouvinte, o Gilmar Pereira, né, que está nos mandando uma mensagem lá de Santa Helena. Santa Helena, que é a sua cidade natal, inclusive? Sim, isso, nasci de Santa Helena. Um abraço ao Gilmar, meu amigo de infância de Santa Helena. Uma honra tê-lo aí conosco nos ouvindo. Com relação até um tema que sempre está em debate, até em épocas de eleições, e acredito que você tem uma posição definida sobre isso, porque é algo justamente da sua área, né, atuação aí de conselheiro tutelar, a questão da própria maioridade penal. Eu gostaria de saber a sua posição sobre esse assunto, porque certamente é um assunto que voltará a ser tratado lá no Congresso, e muitas vezes com discursos até não aprofundado sobre o assunto, né? Gostaria de saber da sua opinião sobre especialista nesse tema. Então, a questão da maioridade penal é uma situação que nós temos que debater com a sociedade, esclarecer e tirar dúvidas. Porque hoje a gente tem visto na política as pessoas falando apenas aquilo que as pessoas querem ouvir, sem fazer um debate e sem esclarecer os pontos positivos e negativos de cada situação. Porque toda ação existe uma reação. E no Brasil a gente tem percebido que nós estamos na contramão daquilo que é legal. Por que eu digo na contramão? Hoje nós comemoramos entrega de viaturas e construção de presídios, enquanto os países desenvolvidos como a Suécia estão desativando presídios porque não tem mais presos. Enquanto a gente investe que um preso custa de 2 a 3 mil reais por mês para o Estado, nós não investimos num aluno, na educação, para que, porque nenhum adulto nasceu criminoso, ele se tornou por conta da própria sociedade. Então, faltam investimentos na educação, tem uma diversidade de ações que podem ser feitas para combater a criminalidade, de forma a não investir tanto em segurança pública da forma que é feita. O Brasil, no ano de 2014, gastou 74 bilhões, um orçamento de dólares, um orçamento equivalente à segurança pública de toda a América do Sul. Então, o que nós gastamos com segurança pública, essa política que está sendo difundida de criar presídios e mais presídios, não é uma política. Alguma coisa está errada na sociedade. Nós temos que corrigir uma série de problemas nos mais diversos setores para corrigir essa questão também. Eu acredito que existem crimes que devem ser analisados, sim, em alguns aspectos. A gente tem que debater isso com os especialistas de cada setor. Mas eu digo bem claro que quando a gente diz eu tenho que aumentar as cadeias, tenho que reduzir a maioridade penal, é assumir o fracasso do Estado enquanto política, enquanto governantes, e o nosso próprio fracasso enquanto conselheiro, enquanto agentes públicos, porque a gente não está dando conta de uma demanda, porque daí é fácil. Eu erro tudo e falo, vamos prender que é a solução. Então vamos separar o Brasil lá, tirar uma fatia, que nós temos uma quantidade grande de presos no Brasil, e acaba criando outro gargalo, outro caos. Obviamente que tem muito que ser corrigido na questão penal. Muito se fala do Estatuto da Criança e Adolescente, até quero fazer um adendo. Hoje nós tivemos réus primários que cometeram homicídios, adultos que não ficaram um ano preso. E teve um caso aqui de Santa Terezinha, enquanto o adolescente ficou 3 anos preso. Então se criou um mito que o adolescente não fica preso, que é o que se chama o sistema socioeducativo, que ele fica em privação de liberdade, né? Estou falando dessa forma para que todos entendam. Então se criou alguns mitos, como se o próprio adolescente fosse o culpado de todos os crimes que acontecem no Brasil. Se a gente pega as estatísticas, de cada 10 crimes, um é cometido por adolescente. Então nós temos um número que é claro, nós temos que aumentar a penalização para aqueles que aliciam esses jovens, e que era uma série de políticas. Mas eu acredito que isso você se sana através de audiências públicas, trazendo para a sociedade números, discutindo, debatendo e mostrando o que realmente é melhor para o Brasil. Porque o nosso interesse é ouvir sempre a população, mas também debater os assuntos, não apenas, de repente, se criou um factóide, um mito, que as pessoas acreditam que aquilo é real e de repente não é aquele o melhor caminho. Então, sempre fazer aquilo que for melhor para a nação. E uma pergunta que estou fazendo aqui a todos os candidatos que passam por esta bancada diz respeito à questão do financiamento público de campanhas. A gente sabe que no Brasil foi instituído um fundo eleitoral, né, para essas eleições, em que partidos recebem proporcionalmente, conforme suas bancadas, recursos. Gostaria de saber aí sua posição sobre este assunto, porque afinal será um assunto, né, tratado lá no Congresso. Se você for eleito, estará lá para discutir essa questão, e também a respeito da sua candidatura. Como é que está sendo a composição? Como é que está recebendo recursos públicos, recursos privados? Como é que está sendo esse financiamento? Primeiro, em relação ao fundo partidário, eu quero deixar bem claro, não estou recebendo recursos do fundo partidário nem do partido. A nossa campanha está sendo subsidiada com recursos próprios. Não aderi a esse fundo. Primeiro, que eu acho um crime os valores que foram implantados para os partidos, e deixar a cargo dos partidos decidirem como vão gastar esses valores. Nós temos candidatos com milhões de fundo partidário, onde a própria população, o governo, o Brasil está financiando a reeleição de candidatos, porque esse fundo acabou ficando na mão daqueles que estão na reeleição, enquanto não foi distribuído proporcionalmente. É recurso público. Se ele é público, ele é de todos. Então, ele deveria, primeiramente, se existe esse valor, deveria ser proporcionalmente dividido para todos os candidatos da coligação. Que o partido tivesse criar uma lei onde o partido fique com 20%, esses 20% ele pode destinar da forma que ele quiser, mas que a grande parte desse valor seja distribuído proporcionalmente. Então, o que foi feito com a criação desse fundo partidário é garantir com que o Congresso Nacional hoje permaneça com 80% dos candidatos que lá estão. Hoje não se prevê uma renovação tão grande como a sociedade espera. Não existe uma organização da sociedade para escolher seus representantes. E esse fundo partidário, junto com o formato que se deu essas eleições, é de manutenção e continuidade daqueles que estão hoje nos mandatos. Então, eu entendo que é necessário ter esse financiamento para acabar com a corrupção, com o financiamento de empresas privadas que acabam pagando propinas para candidatos. Porém, eu acho que tem que rever valores e a forma que está sendo utilizado, e questionar também essa questão onde os partidos têm essa autonomia para decidir quem é que vai receber, aderir a esse fundo ou não. Já estamos aqui nos instantes finais dessa entrevista com o Márcio Rosa, ele que é candidato a deputado federal pelo Partido Social Democrático, PSD, número 5567. Eu agradeço aqui a presença do Márcio e deixo o espaço aqui para que você possa dialogar aí diretamente nesse minuto final com os nossos ouvintes. Quero, nesse momento, então, me colocar à disposição como alternativa para a renovação do Congresso Nacional. Estamos a caminho há 4 dias das eleições e temos ainda 50% da população que não decidiu ainda seus candidatos a deputado estadual, federal e ao Senado. Então eu quero solicitar a aqueles que conhecem o nosso trabalho, você sabe da nossa história, sabe de onde surgimos, quem somos e da seriedade que temos e que levamos à coisa pública. Estamos aqui pelo povo e para trabalhar efetivamente pelo interesse público. Não somos financiados por empresas, nem por empresas de pedágios, não estamos envolvidos em escândalos e corrupção e queremos fazer o melhor. Estamos prontos e preparados para representar Foz do Iguaçu, Oeste, a infância e juventude e o Estado do Paraná. Então eu quero pedir o apoio de todos que conversem com suas famílias, com os amigos, levem essa mensagem. E vamos juntos construir um Brasil sem corrupção e o Brasil que nós queremos para o nosso futuro e para os nossos filhos. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no site sempre-rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.